escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu? Boa noite, estimados ouvintes e telespectadores da Rádio e Televisão Portuguesa. Bem-vindos a mais uma edição do Festival Eurovisão da Canção. Estamos aqui em direto de Baku, Azerbaijão, numa final em que, como já sabem, Portugal não vai estar presente. Isto porque fomos roubados. Isto é uma pouca vergonha. Isto porque na votação levada a cabo, na passada quinta-feira, segunda meia-final deste certame, Portugal, infelizmente, a nossa Filipa Silva não foi. A nossa amiga Filipa Souza, vida minha, não foi qualificada para a final, dando lugar a músicas muito bonitas, bastante energéticas, como a de Malta, que era uma pouca vergonha, mas cá estamos nós para assistir este festival, a ver se é a Alemanha que não ganha. De resto, está tudo como dantes, quartel geral em Avantes. Aqui em Baku é já 00:01. Olá Portugal, olá Lisboa, e são 20:01. Não estou a ouvir. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, aqui. Lisboa. Boa noite, Baku. Baku? Baku? É a cidade lindíssima onde nos encontramos, capital do Azerbaijão, que tem umas instâncias muito bonitas, trabalha sempre para a frente, é um país muito avançado e mistura a Europa Ocidental com influências do Leste. É um país maravilhoso, aconselho a visitar. Infelizmente, Filipa Souza já não poderá, nesta altura, desfrutar da cidade como gostaria, caso tivesse qualificado o seu belo fado de referir que a agência F, a agência espanhola, classificou o nosso fado, a nossa música predadora, como um belo fado que não passou à final. E é assim, vamos já preparar para esta emissão, esta final de mais uma edição do Festival Eurovisão da Canção, edição 2012. Passo a palavra ao nosso colega companheiro em lado Clímaco. Pois, o lado da Clímaco não está aqui. Ah, não é lá que é. O Oscar Edinho em sua substituição. O lado da Clímaco está doente. Assim, exatamente. Mas sabes, sabe, caro colega, que eu ia dizer alguma coisa que tanto me esqueci, mas relacionado então com a Eurovisão. De todas as formas, não me esqueci. Foi aqui alguns problemas técnicos que nos impediram de então, tinha aqui algo previsto, que as coisas não deixou, mas tudo bem. Esta é a 57ª edição, já apareceu aqui no ecrã. Esta é a 57ª edição do Por festival. Por acaso, é a 88ª. Ah, do festival. Exatamente. 87ª. Ah, que giro. 57, 87. Sim. Exatamente. Do festival Eurovisão da Canção. Portugal venceu uma vez, no ano 2000. Portanto, foi numa altura, portanto, no chamado ano imaginário. Aliás, em que países como as Ilhas Faroé também venceram o festival, e até mesmo Marrocos ficou em segundo lugar nesse ano. Mas tirando isso, Portugal nunca venceu o festival Eurovisão da Canção. A melhor classificação foi conseguida no ano de 1996 pela cantora Lúcia Muniz, que aliás tem músicas muito dentro do género daquele, não é? Muito parecidas, inclusive. Tirando aquela, não conheço mais nenhuma do género que está para ela. Mas, sim. Mas ainda assim valeu a pena, porque conseguimos a melhor classificação neste festival, neste certame. Já agora, o que é que tens a dizer, caro aos caralhadas, a mil caralhadas, peço desculpa, desta, entre aspas, derrota, e acho que podemos considerar assim. Iremos falar mais à frente sobre esse assunto. Para já, peço ao Oscar o resumo da semana. O resumo da semana. Ora bem. O resumo da semana faz-se de uma maneira muito simples. E de voz mais alta? Faz-se de uma maneira muito simples. Foi, tão simplesmente, a pior semana da minha vida. Quantas vezes é que já ouviram dizer isto? Desta forma, Acho que nenhuma. Não, talvez uma ou duas vezes, porque pronto, já houve outras semanas assim discutíveis, mas esta conseguiu ser pior do que essas uma ou duas. Pronto, foi uma semana para esquecer, enfim. Sim, preferivelmente para não lembrar. É isso. Olha o caraças, falaste duas vezes comigo ao telefone. Vai ter que esquecer esses momentos. Ah, foram os mais deprimentes. Parece que é agora. Pronto, fica-se assim. Da minha parte, iremos começar com uma música de minha autoria. Ai, porque é que eu disse que para já... Protesto! Isto é injusto! Porque é que eu disse que para já não tirar vamos... Tirar o microfone! Porque é que me disse que para já não vamos falar de... E é assim... Tirar o microfone! Ah, oh, senhor doutor! A Eurovisão começou na terça-feira, por volta das 8h05, com a primeira música, que era isto. Eurosceptic, analfabetic, try not to be hermetic. Skeptic, hermetic, pathetic, analphabetic, forget old cosmetic, you need new poetic, aesthetic, eclectic, dialectic. Euro, don't be dogmatic, bureaucratic, you need to become pragmatic, to stop change, climatic, automatic, need contribution from the institution to find solution for pollution, to save the children of the evolution. Depois disto, que credibilidade poderemos dar ao Festival Eurovisão da Canção quando a edição 2012 começa com esta música? Não, com esta amostra de música, ninguém. Euro? Ele diz euro, não é? Euro que é moeda? Tanta coisa com referências políticas. É, e ele passa a música toda a dizer euro, não seja tão patético, não seja não sei o quê, tens de ser mais prático e cuidar das crianças e blá blá blá. Um inglês que é um inglês à brasileiro. E é um inglês à russo, desculpa. É de Montenegro. Já agora, não é que interessa muito, mas isto é de Montenegro. E passou? Não. Ah, ainda bem. Era, faltava também. Eu também passaram algumas, mas foram muito melhores do que isto. Não, quer dizer, eu já não sei de nada. Eu sei que os Homens da Luta não passaram porque era Portugal. Porque a música era uma porcaria, basicamente. Mas esta é pior. Também não passaram nenhuma delas. Não interessa, mas esta música não ficou em 18º. Nem 17º. Sabes lá. Sabes a classificação desta? Se calhar até ficou. Não, não acredito. Mas porque... não sei, sem saber das coisas. Não, vou explicar porquê. Por dois motivos. Aliás, por três motivos. Primeiro porque uma música revolucionária, seja ela, neste caso, é sobre o euro, não é? Chama sempre a atenção, há sempre muita gente a votar nela. Não, é? Não, quando não seja porque não gosta de nenhuma delas, mas vota nesta porque é revolucionária. Não é? Segundo. É Montenegro, é um país emergente. Como vai votar? Como vai ficar melhor classificado? É? E terceiro, como é que eu posso explicar? É um país ex-jugoslavo. Portanto, não vai, tem dois países. Primeiro de tudo, é um país emergente. Não é? E segundo, é um país ex-jugoslavo. Convém acolhê-los desta forma. Não é? Pronto. Não acredito que tenha ficado em 17º, nem em 18º. É por isso que eu não vou falar muito do coitadinho. Bem, quando começa a Eurovisão com isto, dá vontade de... Entendi, também tenho uma filosofia porque é que Portugal não passou. Porque a música também não prestava. A música era boa. A interpretação foi melhor que Portugal teve nos últimos 4 anos. Mas tu viste ontem? Eu vi. Não foi preciso avisar? Não, eu ia à terça-feira o... Ele é mesmo apresentador? Bom, A primeira música de hoje é um original meu. Isto porque hoje, não hoje, amanhã, mas ontem, no dia em que foi, no dia em que este programa vai falar, sábado 26 de maio, é um dia muito importante, não é? Agora vamos repetir uma cena que se passou numa famosa aula de português. Ou à entrada... Não, não foi português. Foi, foi. À entrada da aula de português. Sim. Não. Sim. Se alguma vez é formal de português? Não, à entrada. Acho que tivemos uma aula antes de português. De alemão. Não. Cadeira, estava lá. Pronto. À entrada de uma aula, uma quarta-feira, 26 de maio de 2004... A tua Carlos, e tu tens de rir, então, é, hoje é bem importante, e tu é, é, é. O Porto vai ser campeão europeu, então é, isso, é isso, é verdade. Lembra-se, lembra-se disso? Não te lembras? Não. Não? É bom. Estavas entrando na sala e eu disse, então, já e tu eras o único que sabias sabia, que eu tinha... Sabia, pois, sabia que nós sabíamos, sabia que nós dois sabíamos o que ia acontecer, mas ninguém sabia. Só tu sabias que eu tinha-te mostrado no POC, POC, POC, a música. No POC? Sim, no coisa aos cassetes. Poc. Ah! Poc. Então entramos numa sala e para relembrar ou informar os amigos ouvintes, 26 de maio de 2004 foi o dia em que tivemos uma última equipa campeã europeia de futebol, o Foco Porto, na final contra o Mónaco. Ia ser naquele dia à noite e de manhã eu já tinha preparado uma surpresa que é o que vamos ouvir a seguir para uma da nossa turma e que na altura estava a precisar, não, nem só por causa do calmo, mas. A fase dela não estava a ser as melhores e, além disso, ela fazia 18 anos, que é sempre uma idade que as pessoas dizem que é tipo pão, e então o Carlos entra na sala e eu digo, então, hoje vai ser importante, e ela disse, ele sabia do que é que eu estava a falar. E tu vinhas acompanhado, e a aniversariante estava lá perto. Só que, como eram dois homens, falavam sobre futebol, e o Porto vai ser campeão europeu, e tu, é verdade, é isso, é isso, é isso. Foi bem metida essa. Não foi só essa, foi bem metida. E então... Nós, naquele dia, nós não, eu, chegámos a uma aula de português, já tinha falado antes de começar a aula. Eu chegámos a uma aula de português. Eu disse nós. Queres disseste, ouvir? Não, vamos ouvir. Não. Olha, ouviste? Não disse? Pronto. Tu disseste nós, pois é, quer dizer, eu, pois é, chegámos a uma aula de português. Sabes o que eu digo? Euro, euro! Na refinance. Brusinha, brusinha. Eu cheguei lá, já tinha combinado com o senhor doutor a Portugal. Que queria preparar uma surpresa. E então, a certa altura, eu pego na cassete, coloco no aparelho que foi requisitado propositadamente da mãe da nossa colega de turma para colocar lá o aparelho. O olho, pois é. Ah, pois foi. Como é que coloco o aparelho lá no parapeito da janela? Eu coloco a cassete lá dentro com um lado A virado para dentro. Carrega no play. Play. E... Hã? Ah, isto tem mais piada se eu começar quando, se eu disser esta parte, não disser a música. Pronto, o motivo. A música é uma homenagem a uma pessoa que, com quem ainda hoje tenho uma boa relação, que me ajudou, que me já... Acho que como ela, nunca recebi tantos elogios de uma pessoa como já recebi dela. A não ser aqui do Oscar. Ah, claro, estou a falar claro. De mulheres, coisas que interessam. Ah, sim. Pois, pois. A não ser que também queres que eu te inclua nesse... Claro, podes incluir, filho. No grupo. Eu protesto a tudo, não é? Menos portista, hein? Ah, não, mas tu também és do Rio Ave. Então, o Porto perdeu com o Benfica na quarta. É mesmo falar disso. E então eu decidi... A minha segunda música, o meu segundo original, o primeiro foi sobre Feira, já ouvimos aqui em janeiro do ano passado. Quem é o Feira? Então, quando o Feira fez 5 anos. 7. Pois. O primeiro original meu, música em letra minha, foi o Adeus Ferreiro, criado talvez em março de 2004. Eu devia saber quando é que criei o meu primeiro original, não é? Pronto, foi para ali, para aquelas é como bandas. Eu também sei quando é que criei o meu primeiro original. Não, sabes. Já lá. Nos dias zero, do mês zero. O segundo original foi terminado em maio de 2004 e há uma coisa curiosa sobre esta canção. E que eu disse no storytelling, vou dizer aqui outra vez. Eu comecei a escrever esta letra para um aniversário, para uma pessoa que fazia 18 anos e um poema de homenagem. Comecei a escrever a letra à porta de um cemitério. E não me lembro, não foi longe daqui, não estamos agora. Fui lá por causa, ora bem, 2004. O que é que eu estava a fazer? Eu tinha morrido. Parece estava a minha. É que naquele ano, depois, mais tarde, morreu a minha bisavó. O que é que eu fui lá fazer, pá? Não sei. Pronto, eu estava lá naquelas bandas e sentei-me lá num banco, no átrio de entrada do cemitério, peguei num papel e comecei a escrever. Sem razões para existir, eu andava por aí. Ninguém Deixa eu ver como é que vi. Ninguém me fazia sorrir. Até que um dia te conheci. Foram os primeiros versos de uma música chamada Parabéns, Vera. Que é aniversária da altura. Imaginem só, passado 8 anos, ela faz anos hoje outra vez. No dia 26, faz 26 anos. E então, naquele dia, naquela quarta-feira de manhã, na aula de português, por volta das 10:30, por aí. Antes, 10:15, não, 10:15, eu pego num leitor de cassetes, abro o devido compartimento, coloco a cassete de um lado A, carrego o play e começo a se ouvir assim. Sem razões para existir, eu andava por aí. Ninguém me fazia sorrir, até que um dia te conheci. 2 anos já lá vão, já passaram, podes crer. E acredites ou não, poucos queriam prever que em vez de convencida pudesse ser tão querida. Que em vez de convencida pudesse ser tão querida. Com essa rara beleza que ninguém pode negar, eu afogado na tristeza, tu estás lá para me animar. Com essa rara beleza que ninguém pode negar, eu afogado na tristeza, tu estás lá para me animar. No início nem sei, tínhamos pouco para dizer, mas nos momentos que precisei começaste a aparecer. Nem me quero lembrar que de lágrimas estava coberto. Quem me iria salvar daquele vasto deserto? Era a Vera aqui tão perto. Era a Vera aqui tão perto. Ai, a Vera aqui tão perto. Era a Vera aqui tão perto. Tu disseste-me assim: vejo em ti um bom amigo. Se precisares de mim, podes contar comigo. Tu disseste-me assim: vejo em ti um bom amigo. Se precisares de mim, podes contar sempre comigo. Ainda há poucos dias foi mordida por um cão. Afinal tu já sabias, tinhas de ter atenção. Não tomaste atenção e ficaste sem a mão. Não tomaste atenção e ficaste sem a mão. Os parabéns te venho dar neste dia especial. Assim quero felicitar uma amiga sem igual. Esta canção que estou a oferecer com vontade e empenho não chega para descrever a gratidão que te tenho. Os parabéns venho dar, assim quero felicitar uma amiga sem igual. Esta canção que estou a oferecer com vontade e empenho não chega para descrever a gratidão que te tenho. Ora, ora, de volta, pessoal. Caso não tenha reparado, isto foi a versão do concerto Storyteller que alguém me obrigou a fazer, senão dava-me uma pancada na cabeça. Nha! 1 de novembro de 2010, Nuno cantou a sua segunda música, porque era o seu segundo original. Parabéns, Vera. Dá os parabéns à Vera aqui. Parabéns, Vera. Parabéns. Eu, por acaso, também a conheço, não é? É verdade. E, por acaso, é uma das pessoas que mais gosto daquela altura. Embora, cá está, é engraçado porque nós gostamos muito de um do outro, mas raramente falamos. Mas sempre foi assim. Pois, isso não sei. Bem, vamos agora, como cenar fundo, vamos passar a ouvir as músicas apuradas para a final de hoje à noite. Começamos pela Islândia, que foi a segunda música da primeira meia-final de terça-feira. A seguir ao Euro, let me reference. Mas esta passou. Fala. Esta era mal. E eu gostei foi da Albânia. Ui! O quê? Dos gritos? Passou. Se por um lado parecia... Eu sei. Se por um lado parecia que estava a ter uma criança. Não, não era má, mas tantos gritos, será que estava? Por outro lado. Por... Não, mas parecia que estava a apertar a barriga. Estamos a falar de Jones e Greta com Never Forget. Eu nem falei o nome do Montenegro porque não interessa. Bem. Não interessa, esta música vai tocar, vai tocar daqui um bocadinho no Histórias da Eurovisão. Especial músicas. Tu disseste que só iam passar Aia de Montenegro a passar. Pois. E tu, espero bem que não poder tocar a portuguesa. Ah, deita, estás com uma sorte. Quando é que foi? Ah, eu disse na semana passada, acho que no final deixou em missão. Vai ser a que vai abrir já agora. Informe. Ora bem, a minha escolha. Isto também disse que eu ia pedir. Porque senão atrapalha aqui o meu raciocínio. Ora bem, próxima escolha. Chama-se a música Eterno Abraço. Chama-se a música Eterno Abraço. E também é da minha autoria. Ou seja, uma da tua autoria e uma da minha autoria. Se calhar o ritmo não tem nada a ver, mas não, não tem muito a ver. Então és burro, porque é que tu agora estás sempre a insistir nisso? Este programa desde o início, quando foi criado, era para responder ao ritmo, cada um respondia ao ritmo da música anterior. Sabes... E tu agora andas muito a abusar de... Ah, não interessa. Sabes o que é que eu lembro de manhã? O quê? Que o programa quando foi criado era para ser meia hora assim, e segunda-feira às 8 da noite. Isso já não lembro. Ah, pois. Era segunda-feira às 8 da noite. Sabe que diferença é que isso está? Então nós até gravamos para o dia 4 de outubro, lembras-te? E tu porquê foi para o dia 5? Porque depois a gente pensou bem, pá, isto meia hora é pouco, tem que ser uma hora. Ah, e ficou para outro dia por causa da programação. Exatamente. Mas não mudes assunto, estás só para desviar o ritmo. Quer dizer, respondes ao ritmo, acabou. Pronto, mas é para responder a outras duas coisas, que se calhar com respondendo ao ritmo não consegui responder. Que queres? A mim estás mesmo prestes a levar uma cabeçada. Não, mas será que assim não for assim tanto ritmo? Vai. E eu não tentar arranjar. Não for muito ao ritmo, é que isso era mesmo. É. Aqui são uma reggaeton na mesma. É um reggaeton um bocadinho mais lento, mas é reggaeton na mesma. Pronto. Ora bem. Eu não vou adiantar muito sobre esta música. Aliás, não vou adiantar muito. Só vou dizer uma coisa muito simples. Esta música foi escrita também... Foi escrita num momento mais feliz da minha vida. É um facto. Mais eufórico, mais feliz, com... pronto. Agora sinto-me... Sinto-me realizado como nunca me senti, é um facto. Mas a felicidade não é tão intensa. Se calhar é mais profunda, mas naquele caso foi o momento de maior. Segue-se a Grécia com Afrodisíaca, que também é uma boa música. É linda. Cantada por Eleftheria Eleftherio. Eu achei piada ao Pedro Grancho dizer isto. Mas é que o Pedro Grancho é um. Bom, eu vou falar mais à frente. Continuando. Um momento muito feliz. Pronto. Um momento muito feliz na minha vida. É engraçado porque... Foi o momento em que eu mais compus músicas depois que deixei de compor em 2005. Foi o momento em que eu mais voltei a compor músicas em 2007 e depois deixei definitivamente, infelizmente. Falta-me inspiração. O momento que eu queira, falta-me inspiração. A sério. Se for para fazer músicas trágicas ou cómicas, tens muito. Não, mas eu já não sou assim. Já não sou assim, eu sou agora sou mais positiva. Ah! E é também, uma particularidade dessa música. É que ela é uma música. Pronto. Eu não gosto de sentir. Sou pior. Acabaram de me leirear. O que é isso, leirear? Vai chegar a segunda. Mas é muito bem! Podia ser ferenciar também, ficava mais complicado. Mas leirear... É, fica bonito, por acaso. Ah, tá. Mais um neologismo à Oscar. Pronto, e então... Só não fui à falência, mas pronto. Já das outras histórias. Mas dizia eu então que... Pronto, esta música foi feita com uma pessoa muito especial. Que na música se percebe quem é que é, não é? E sabes que esta música... Ainda hoje há uma coisa que eu tenho em mim. E que se chama Eterno Abraço. Uma vontade desse abraço que nunca mais acaba, nem que seja... Dela? Sim. Ai. Nem que seja só para não a perder. A lógica da música é essa, a música diz mesmo, não é? Diz mesmo isto. De uma forma mais rimática, mas diz. É verdade, sabes qual é que é, sabes qual é, que é a maior doença do poeta? Qual é? É o rimatismo. Desculpa. Seus ouvintes, era para se rirem. Não ouvi ninguém a rir-se. Este também era um poeta dos seus 75, 80 anos. Ai, o meu rimático. Pronto, já passou. Agora lembro-me desta. Foi assim a pressão, mas pronto. Ora bem. Sério, mas pronto. Está fixe. Mas pronto. É verdade, mas pronto. E então, então dizia eu que... pronto, de uma forma mais rimática, mas sim, é isto que a música diz. É um abraço para nunca mais a perder. Porque... mas é verdade, sabes... o verão de 2007 foi louco. Mas foi mágico ao mesmo tempo. Isto foi escrito em abril, neste caso no dia 12 de abril. Eu escrevi esta música... Saxo Albânia. Ronan Ishlio com Sus. Terceira qualificada da noite. Foi a canção número 5. Mas eu vou-te dizer, a letra original é esta. Saudades tuas eu vou ter, mas sei que te volto a encontrar no dia em que Deus me quiser, no dia em que Deus quiser para se me levar. Não dou certeza em Deus, tu? Pois não, mas na altura ainda estava indeciso e ao mesmo tempo eu não escrevo músicas para mim, escrevo músicas para quem sabe um dia possam servir para alguém. Foi baseado na minha história, mas... Não digas isso ao Tony Carreira. Ou ao Zé Plágio. Pois, eu não. Ele faz músicas... Ai! Au! Sim. Magoso. Ela estava com nove finas espetadas no pescoço, não estava? Não, mas estava com o cabelo mais esquisito que o Dona Gaga. Pronto. Parecia uma cobra à volta do pescoço. Não, no pescoço. Pronto. Mas... quer também inglesa, não? Eu não estou a cantar em inglês, estou a cantar no anime albano. É. Parecia inglês. Chan Chan Chan John, acho que é em inglês. Se é inglês, é Carlos. É, sim. Bom, mas então, dizia eu que eu escolhi esta música. Ora agora vou moreirar. Ora agora viro eu. Moreirar. Eu gosto muito desta música. Pronto. Sim. Não, é um desespero. Não sei o que ela te diz, mas ela parece-me desesperada. Consegue ser pior que a dela. Mais. Não, mas ela parece-me desesperada. Por isso. É da crise. Mas é um problema que tem aqui uma grande voz e tenha de fora. Já viste os segundos seguidos que ela está. Ah, mas tanta coisa estraga isto, está bem. Tanto tempo. Mais. Mas pronto. Pronto, isto aqui é grande. Isto aqui é grande de norma. Estragaste tudo, Rona Nishliu. Eu também consigo. Mais. Escreveste essa música, por? Escolheste essa música? Escolheste essa música. Mas também foi escrita por uma pessoa que, pronto... ainda que serão histórias diferentes, como é lógico, mas são pessoas muito especiais. Para ti... é bom. Para quem já ia de cabeça. Sim, para ti. Pronto, para ti e para mim são pessoas diferentes, mas ambas são especiais, não é? Eu escolhi esta música, pronto... hoje, especialmente, desculpa, esta semana, especialmente senti o impacto desse eterno abraço. Já passada semana fiz aqui a referência a ela. E esta semana volto a fazer referência, sem nomes, como é lógico, não é? Mas volto a fazer referência porque, de facto, a música... aliás, porque, de facto, tenho sentido... sabes, quando estás em baixo, sentes a falta das coisas boas, das pessoas que te disseram bem... dos momentos, percebes? Sexa Roménia, Mandiga e Zalela. Canção música... número 6, a primeira meia final, também apurada a quarta. Esta música eu ia comentar depois, não agora. Siga. Mas pronto, e eu então escolhi esta música um bocadinho mesmo por isso, porque corresponde ao facto. Primeiro corresponde ao facto de termos sido os dois a escrever as nossas músicas. Portanto, ah, ia escrever e ia tocar, porque atenção, porque... Também achou que estás a tocar no, na campainha. Exatamente. Com uma particularidade, eu toquei esta música uma única vez. Ou seja, não andei aqui a tocar, este é ritmo de órgão. E foi a primeira vez que eu pensei, olha, mas porquê que eu não baixo, porquê que, eu não, porquê que a música em vez de acabar, se normalmente não baixa? Ela foi baixando a música quando eu deixo de cantar e a música baixa, não acaba assim do nada. Baixa, pronto. E então esta música foi escrita para a mesma pessoa da Alma Gêmea, que entretanto já passou aqui há muito tempo. E foi na altura em que eu escrevi, foi talvez na altura mais produtiva da minha altura, em que escrevia músicas, porque é muito simples. Porque, aliás, eu gravei mesmo muitas músicas por essa altura. E outra coisa que eu gostei muito de fazer foi gravar músicas positivas. Eu nunca tinha feito uma coisa dessas, gravar músicas positivas. Era sempre a desgraceira total. Eu parecia o... Sempre o ceguinho, coitadinho. Não era o ceguinho, mas era... sei lá, a porta da amiga da aldeia, que agora foi para a cidade. Ei, mas é uma tragédia. E acabou por ninguém, mas pronto. Depois era a outra que... Obrigada por teres deixado de vir para a tua casa, porque eu fugi de mim e porque não sei o que... E depois a outra, não sei como é que eu consigo viver sem ti. Ai, que tristeza. E de repente, uma música, eterno abraço. Dá-me a tua mão, porque isto vai passar tudo, nós vamos passar isto tudo. E porque temos muita força. Dá-me a tua. E porque está quase a hora de ir embora. Mas por acaso dá, para irmos já comer. Mas há um eterno abraço e não sei o quê. Bom, quer dizer, é fantástico. E eu gostei muito de escrever esta música. Foi uma das grandes músicas que ficou marcada na minha história, em termos musicais. E pronto, escolhi por estes motivos. Porque esta semana especialmente senti falta das coisas boas, das pessoas que me fizeram bem. Mesmo no passado. Das pessoas que me fizeram bem, das pessoas que me fazem bem. E em homenagem, não só a essa pessoa, mas a todas aquelas pessoas que me fazem bem, escolhi esta música. Pronto. Tem algumas semelhanças, como disse, escritas por duas pessoas especiais, escritas por nós, interpretadas quer musicalmente, quer vocalmente por nós, e com ritmos. Eu tenho que estar aqui a pensar, isso é mais ou menos semelhante. Muito bem. Isso. Vamos então à música. Se nós ouvintes, irmã. Sim, diz. Iremos seguir a escutar a canção de Carlos Bonaparte, intitulada Eterno Abraço. Espera aí. Se quiser. Podes dizer aquela coisa da canção? No final, ok. Sim, já tinha dito desde o início. Só vamos dizer quando forem canções do festival. Que é a seguir, é a Filipa, e depois não sei as tuas. Percebeste? Mas era... Tá. Tem que ser agora. Canção número 2. Porquê? Fica bem porquê? Já vais ver. É que na primeira não temos. Porque é especial, não é? As tuas escolhas são mais importantes que a minha. Também. Na minha não sei. Portanto, vou ter de dizer porquê. Diz lá, escolhas. Diz lá, explica. Tu querias dizer outra coisa tu querias dizer daquela outra forma. Então, tudo bem. Canção número 2. Intérprete. Carlos Bonaparte. Título. Eterno Abraço. Orquestração. Carlos Bonaparte. Que eu chamo, que é contigo que eu sou feliz. Meu amor, enche as tuas mãos de esperanças, deita fora as inseguranças, porque tu és tudo o que eu quis. Meu amor, não posso crer, está quase na hora de vir o adeus que te vou. Eu te amo, tu estás no meu pensamento, e eu sei que em todo momento sempre assim há de ser. eu vou ter. Um eterno abraço eu te vou dar, só para que quando adeus vier não nos consiga separar. Saudades tuas eu vou ter, basta o destino de a querer que nos voltemos a encontrar. Meu amor, tu és a minha alegria, tu és a luz dos meus dias, mas a vida é mesmo assim. Meu amor, tu podes ter a certeza, tu és aquela princesa que um dia sonhei para mim. Meu amor, nosso amor é feito de aço, dá-me só mais um abraço, vou ter que me despedir. Eu te amo, tu estás no meu pensamento, e eu sei que em todo momento sempre assim há de ser. Saudades tuas eu vou ter, um eterno abraço eu te vou dar, só para que quando adeus vier não nos consiga separar. Saudades tuas eu vou ter, sei que te volto a abraçar, só basta o destino de a querer que nos voltemos a encontrar. Continuando a nossa lista de apurados para a final de hoje à noite, segue-se agora a canção número 12 da primeira meia-final, ainda faltam um 6, do Chipre, Ivi Adamo com La La Love, que é um título muito bonito e que também ficou qualificado para a final. Todos vão lá. Ale, ale, ale. Como é que era aquele da Grécia? Não é da França. Oh, oh, oh, não é da França. Então é da Grécia. Opa, opa, chega. Opa. O que é que a Grécia de Chipre está a ser para estas coisas? Eu também que não me apanha. Ah, estava aqui a apanhar uma chapada assim. Ah, alé, alé! Opa! La la la! Euro, ale, euro! Ale, ale. Let me refinance! Sabes uma coisa? Isto é fantástico. Isto sim, eu acho que está muito errado na Eurovisão. Sabes que a música da Romênia já teve no hit list Best Dance? E que tem? De algum jeito. Então assim que vai a Eurovisão até chegar a entrar em tops e tudo. Até mas... Tempo quando? Este ano? Sim, este até ano. Até porque o single já saiu. É pá, é bom. Então, na altura também já acontecia. Quando a música já sabia, claro que a música aparecia nas bancas. Não é isso? Não é participar na Eurovisão, é segredo. Devia ser, é assim. Ou revelado pouco tempo... Ou revelado... Ou revelado a conhecer pouco tempo antes, agora... É assim. Pouco tempo antes, já se conhece no mínimo desde as candidaturas para o Festival da Roménia. Sim, eu conheço essa música já há algum tempo. Então... Para dizer as neiras. Não tem jeito nenhum. Mas tem, só porque estás a dizer... Tem. Não tem jeito nenhum. Continuando. Porquê é que estavas a dizer que não se devia falar do Porto Benfica em basquete? Não sei o que é que passou, não sei. Não sei do que é que estás a falar, sinceramente. Não. Queres que eu fale Queres que eu fale das declarações do Luís Filipe Vieira ou das poucas vergonhas que o treinador do Benfica fez no Dragon Caixa? Ah, quê? Tu vais dizer mal só do Benfica, não vais dizer mal dos do Porto, do que fizeram? Ah pá, desculpa lá. Eu, a partir do momento que sou provocado, não respondo por mim, não é? Também. Também. Então... Mas daí ao que fizeram... Opa, olha, ao menos pode ser que da próxima vez que lá vão aprendam a comportar-se como deve ser. Não é? Desde quando é que tu vês a minha casa provocar-me? Vês a minha casa provocar-me... Todos os dias. Vês a minha casa provocar-me, levas o triplo, que é para saberes que não podes voltar a fazê-lo. Eu acho muito bem. Sinceramente, eu acho... Opa, esta gente, tu pedes, sinceramente, às vezes pedes adepto do Porto, um doente. Apesar de... Acha muito bem. Uma equipa nem pode receber o troféu, teve que meter-se no balneário. Sim, os jogadores têm muita culpa daquilo. Teve que se meter no balneário, porque os adeptos atiravam isqueiros, atiravam tudo e queriam dar no focinho aos jogadores e a polícia lá que impediu. Acho muito bem! Oh. Uma coisa. Foi o treinador do Benfica que começou. Não é? O treinador do Benfica sabe de onde devia ser. É assim, vamos falar em provocações. Para mim isso é tudo uma canalhice, mas pronto. Já acabaste. Agora segue-se a música da Dinamarca. A canção número qualquer coisa. Isto ainda não é. Canção número 13 foi logo a seguir. Soluna Samai com Should've Known Better. Pera, este título é bom. Esta não é das piores. Não, esta é boa. Por acaso não sei tal. Russa, Vititalandes. Caso. Muito bem. Com holandesa devia ter passado também. Bom, vamos falar em provocações. Quem começou a provocação foi os adeptos do Porto. Ainda antes de começar o jogo, eu já estava a ver cartazes. Estava lá um que tinha assim muito grande. Betinho, jogador do Benfica. Então não ias para a NBA? Como quem diz? Tanta coisa para a NBA, agora foste parar um clube porcaria. E eu se fosse o Betinho. Eu juro que antes de começar o jogo pensei, mal sabia que ia dar, nunca deu. Mas eu, se fosse o Betinho, chegava ao final do jogo, trazia um cartaz do balneário. Porto, não ia ser campeão? É responder. Não responder com um cartaz em letras, não. É só uma porrada. Houve uma coisa. Essas provocações... Epá, eu não sei. Eu as do Porto acho mais naturais e menos graves do que as do treinador Benfica. Tu não viste o que o Carlos Lisboa fez? Treinador. Pois não, não vi. Mas viu? Não vi os chineses, mas ouvi falar assim. Eu é que não te meto a mão no sítio onde é meteu, porque senão dizias que eu sou homossexual. E fez isso mais 4 vezes quando disse: e de levar o Rojão até casa. Então pronto. E os adeptos do Porto viram, só todos estavam lá da bancada de lá. Pronto. E pronto, foi no que deu. Parece mais grave. E depois houve um roupeiro, lá o que é que foi, pegou numa toalha, lá o que é que ele mandou para a bancada, atirou então, para a plateia. Então o que é que eles querem? A mim parece mais grave as provocações que vêm de alguém ligado ao Benfica do que propriamente de adeptos. É verdade. Adeptos do Benfica, Porto, ou o que seja. Porque os adeptos não estão muito ligados ao clube em termos diretivos ou em termos de concretização de tarefas. Não é? Estão lá para apoiar, é um facto. E por vezes não sabem comportar, também é um facto. Mas isto é a mesma coisa, tu ires a uma discoteca, epá, levas uma estalada, por exemplo, das duas uma, ou de um segurança, ou do barman, não interessa, epá, ou um gajo que lá foi. São coisas totalmente diferentes. É porra, esta mesmo, é chata mesmo. Mas o bar tem menos culpa, não é? Quer dizer, quando o jogador. E depois é assim, vais dar à festa, vem o Luís Filipe Vieira, que francamente. Ele ontem eu estava com os copos, ou irritou-se com alguma coisa, ou foi a arrogância de ter sido campeão e ter tirado o título ao Porto. Mas era que ele estava... ontem atacou a história marcada por fruta, corrupção e compadrio. Um ladrão não deixa de ser ladrão por ir ter com o Papa. Ele ontem estava a lhe dar forte. Não, é assim, aquilo que ele disse é verdade. E eu estou a dizer que é mentira, mas agora não sei o que é que passou. Vai, graças. Aquilo que ele disse é verdade, mas. Segue-se a canção número 14, as senhoras mais jovens deste concurso da Rússia. As meninas Burdanovsky Babutsky com Party for Everybody. Canção número 14, também apurada para a final de hoje. Isto que é bonito. Bom, isto passou. Claro. Então achas que o conjunto de velhinhas de 70, 80 anos não ia passar? Nós temos aqui o coro da igreja quando eles passam para o ano. Meu pai diz para lá, mas lá um coro de Alentejo anos cantar às 4 da madrugada. Eu acho que é melhor mesmo ter o coro do pessoal da TVI. Não conheço. Não quero conhecer. Tu já viste? Não. Para ter que mostrar o vídeo. E dizem bum bum. Sim, que eu dei na bola ao Carlos João Luís Silveira. Não é mentira? É assim, aquilo que o Silveira disse não é mentira. E eu acho que ele até disse umas boas verdades. Acho que... Também acho que ele vai levar na tromba um dia destes. Se apanhar alguns malucos do Porto à frente. Pois. O Pinto Costa é que pode dizer o que quiser que nem que não acontece nada. Exatamente. É essa a diferença. Percebes que eu sou tão adepto do Porto. E os seus responsáveis. Mas a verdade é esta. A verdade é esta. O Pinto Costa, por muitas... Ele só pode responder com ironias. Não pode responder com mais nada. Porque ele, tudo aquilo que o Luís disse é verdade. Mas não era o motivo pelo qual o motivo que o fez falar é falso. Não é? Bem que ele disse é verdadeiro, mas o motivo que o fez falar é falso. Teve razão, mas mais valente está calado. Neste caso sim. Mas pronto, quer dizer, tudo bem. Bom, vamos falar de música. Foi mais um motivo para esquecer a semana. Não, de quarta não, até o jogo acabar fiquei tão contente. Foi um jogo porcaria, digo já, deve ter sido dos piores jogos de basquete já vi. Mas o Benfica ganhou, 56-53. Nunca pensei que me ia dar, é que estava eu, tu sabes, que esta semana estou eu a trabalhar à noite, sobrou para mim, acabei o trabalho por causa do basquete à 1 da manhã. Depois ia surgir mais uma, depois surgiu o comunicado do Porto, a dizer que a polícia é que bateu nos espectadores, coitadinhos. Os espectadores não fizeram nada. A polícia é que agrediu gratuitamente. A polícia agrediu gratuitamente os espectadores. E diz meu pai, gratuitamente, então o Porto não nos pagou para eles fazerem aquilo. Nós agora vamos recuar ao festival, vamos centrar-nos no festival da Eurovisão, pelo menos nas escolhas... Vamos centrar no festival da Eurovisão, pelo menos no que diz respeito às escolhas que interessam, que são as minhas. Para já, vamos até... Acabou agora. Pronto, isto foi a canção número... Tantos gritos, foi número 14 da Rússia. Segue-se Compact Disco, representante da Hungria, com Sound of Our Arts, canção número 15. Já agora a inspiração do nome surgiu com o primeiro Antena Web. Sons do Coração? Não, Compact Disco. Ah, e o nome do grupo? Primeiro Antena Web que surgiu em 2001. Não é Compact Disco, é Compact Disco. Está bem, mas eles para não imitar, que senão era plágio. Ah, era plágio. O primeiro Antena Web que surgiu em 2001. Exatamente. Foi isso. Bom, vamos até a Noruega. Foi a Noruega em 2002. Não, foi com o Fairy Tail. Foi. Vamos até a Noruega no... Alexander Rybak. No dia 29 de maio de 2010, havia uma jovem com 19 ou 18 anos na altura. Acho que é 19. Ora bem, 29 de maio de 2010, ela tinha... Tinha acabado, fez aquela semana, 23 de maio. Olha, ela fez. É, pronto, uma das razões é que ela fez anos anteontem. quarta-feira. Exatamente. Fez 21 anos. Na altura tinha 19, acabadinho de fazer. Uma jovem desconhecida na altura na Europa e no mundo da música. Ainda hoje continua a ser desconhecida no mundo. Mas na Europa algumas pessoas não vão conhecendo. A meia dúzia que vê a Eurovisão. Na altura, precisamente na música antes de Portugal, da Filipe Azevedo, há dias assim. E nos dias não sabem. Espera, em 2010. Em 2010, a canção número 23 era Portugal, ficou numa grande posição, 18ª, pelo menos sempre na final. Foi a última vez que tivemos, para já. A canção imediatamente anterior veio da Alemanha, uma jovem chamada Lena, que cantou a melodia Satellite. Olha, na altura, isso até foi motivo de notícias de outro mundo, não só sobre ela, mas com outras músicas muito bonitas. Opa! Opa! Que me apanha! Quem é que me apanha? Os Georgios Arcaios e os Friends. Ou então a da França, o Jesse Matador. Alê! Olá, olé! Olá, olé, alê! Era sempre assim a música, por isso não interessa. Mas também com outras músicas, para mim, fortes, imponentes. Como a canção número 20. Exatamente. Peter Nalich em frente com Lost. Olha, homenagem ao cão que cá conhecemos. Lost and Forgotten. Would you believe, Lord of Mercy? E depois a parte em que o cara gostava muito. I'm not blending my friend. Even now. Oh, my God, you look even now. Quando o William falava. Se eu tivesse estragado tudo. Pois, quando eu falava durante a música. Sim, é verdade. Quando pareciam um Zulidivo a cantar. E uma canção. Pareciam. A única que repetiu, além da vencedora, a única que repetiu a performance. É mentira? Não. Parece que é mentira. A única que repetiu a performance em palco foi da Espanha. Canção número 2, Daniel Díaz, com Algo Pequitito, Algo Chiquitito, Depende da Lenca, Lenca, Lenca. A Lenca é no preço certo, não é aqui. Nós vamos agora falar da Lena, da Satellite. Porquê é que eu escolhi isto? Primeiro, porque hoje é o dia do final, da final da Eurovisão, portanto, tem lógica escolher coisa. Yeah. Escolhi também, porque é engraçado, no ano passado, nem sei que posição é que ela ficou, mas também é uma coisa que eu posso ver. Nem sei em que posição ela ficou no ano passado, mas eu considero a música do ano passado bem melhor que a ganhou. Que foi, não sei se te lembras. Taken by a stranger. Que não faz uma namorada mais, tudo isso não tem nada a ver, mas também. Na altura foi a canção número 16. Lena, Taken by a Stranger, ficou no 10º lugar. Mas há 2 anos, que é o que estamos aqui a falar, a senhora ganhou. Na altura, no Notícias do Outro Mundo, fazem Notícias do Outro Mundo. Eu disse que... Isto é brilhante. Eu disse que a Lena mereceu ganhar perfeitamente, até porque começa logo com a maneira como ela sabe cantar em inglês, que é... Para, não era esta. I knew everything that blew, I knew everything that blew, everywhere everything that blew, and I went to see another die. Perceberam tudo, pronto, começamos já por aí. E depois a música, quer dizer... Love, oh love, I got a tendency in line. Mas calma, porque é que eu escolhi isto? Ainda mal sabia, porque eu quando escolhi isto já mandei para aí ao meio das escolhas. Quem dera que houvesse músicas destas nas meias finais deste ano. Porque algumas coitadinhas. Portanto, a Satellite, se tivesse concorrido, na minha opinião, passava, mas logo no primeiro ou no segundo lugar. Portanto, e a razão principal é que eu simpatizo com a Lena, pá. Gosto da Lena. Gosto da rapariga. Sabes porquê? Porquê? Diz lá. A culpa não é tua. Isso também passou na notícia de outro mundo na altura. Pois, mas eu gosto da rapariga. Jovem, agora 21 anos, está dentro da tua faixa etária ideal. Portanto, espero lá se faz um telefonema. Não sei o que é feito ela, mas era na rapariga. Eu gosto de Deutsche. Ah, não. Deve andar por aí. Por causa do erro. Ich mag nicht Deutsch. Ich mag Deutsch nicht. Deve andar por aí a fumar umas drogas assim. Bem. Canção número 22. Intérprete. Coisa boazinha. Helena. Ah, Helena. Helena. Opa, já estragaste tudo. Pronto, vamos ouvir Satellite. foi a música que ganhou. Não, acabou. Vamos a ver o set lá. Porque eu não sabia que era. Pensei que fosses para outra. Já expliquei os motivos. A Eurovisão, se fosse para a rapariga, para mim é uma música que passava à vontade de jazz. E peço atenção, porque vamos ouvir a versão dela mesmo na final de há dois anos, na Noruega, em Oslo. E peço atenção ao inglês dela, quem sabe inglês vai perceber tudo que ela diz. Canção número 22. Intérprete. Lena. Título. Satellite. Orquestração. Sei lá. I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blew. And I wore them just the other day. Love, you know I'll fight for you. I left on the porch light for you. Whether you are sweet or cool, I'm gonna love you either way. Tens uma banda? És um artista? Queres-te dar a conhecer? Então estás no lugar certo, porque a Antena Web dá-te a oportunidade de divulgares através das nossas emissões. Escreve-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antena Web. Estamos à tua espera. geral.radioantenaweb@gmail.com. Antena Web. Sintoniza-te. Já sabes? Não. Então vem lá se decides. Ah, temos música. Temos. E aquela coisa que tu ias com o Trengon? Agora vamos ter a canção número... Não sei se deram conta, mas nós fomos para um breve intervalo enquanto tivemos a ver a música. Posso ter, não posso? Pois. Ou não? Hoje, como reparar, houve intervalo porque nós fomos lanchar a comer. E agora estamos a ouvir o Pacha Parfeni. Pacha Parfeni. Com Lautaro. Tara. Música tradicional. Vamos lá, Tara. Foi uma das apuradas, a canção número 17 da Moldávia. Moldova. Vamos lá, Tara. Eu gosto de pois, minha pois. O que é que eu te ia contar em ONU? Não faço a mínima ideia. Mas estávamos a falar o quê quando eu te disse? Vou-te contar em ONU. Não foi. Ah, não sabe. Falámos do Porto Benfica em basquetebol. Agora vamos até futebol. Futebol. Sabes que no sábado jogou o Bayern e tu para variar acertaste, ganhou chance. Mas o que é que aconteceu? A final da Liga dos Campeões. Eu sei. E o que é que aconteceu? Eu nesse dia nem fui para o computador, nem tinha nada marcado, porque queria centrar-me na final. Vejo a primeira parte sossegado. Ao intervalo aparece-me um vizinho, havia água no prédio, a sair da parede. Conclusão, saímos de lá às 10h10. Já tinha... não vi segunda parte, não vi, nem soube quem ganhou, prolongamento, penalti, nem nada. Teve que ser quando fui buscar o meu pai mais à noite, quando eu perguntei, e é que ele me disse, foi o Chelsea. Ui, caralho, partiam logo a vida, partiam logo tudo. Mas foram evacuados? Não foi evacuado, era coisinha de nada. Mas como já estava há muito tempo, era um fio que ia descendo pelas escadas e depois criou uma poça à entrada de um dos prédios, que é mais. Ah. À entrada de uma das portas. Conclusão. Foi a primeira vez, pelo menos todos estavam lá, porque o do primeiro esquerdo e o segundo direito não estava lá ninguém. Foi a primeira vez que eu vi representantes de todos os moradores lá, todos reunidos. Mais do que nas reuniões com condomínio. Exato. Foi a primeira vez que eu vi todos os moradores reunidos. Estivemos lá uma hora e meia. Foi a intervalo que eu desci. E quando subiram 10 e 10. 12 e meia às 10 e 10. Estive lá em baixo. Foi saber de onde era e fecharam a água e tal. Éramos todos uns técnicos picham livres. Depois vieram ainda mais pessoas fora. E, foi uma reunião. Foi uma reunião alegre. Motivo mau. Problemas técnicos e tal. Mas ninguém morreu, ninguém ficou ferido. Ninguém se afogou. Ninguém se afogou. Não houve grandes problemas, foi uma boa reunião. Por acaso preferi estar ali do que estar a ver o Werner perder a mesma coisa, mas gostei que tivesse ganho a chance. Foi. Como eu já li, e concordei, é o pior campeão europeu da história. Não interessa, a pior menos, equipa. Ao menos o Benfica perdeu. E o que é que se interessa? Que, o quê? O Benfica ganha alguma coisa nisso? Não, quer dizer, uma coisa é perder contra o clube que é eliminado logo a seguir. Outra coisa é perder Tu queres perder contra o clube que foi campeão. É outra história, não é? Sim, e o Benfica ganha pontos. Portugal ganhou alguma coisa com isso? Não, mas... Ganhou o Braga, que foi diretamente para o playoff. Não, mas pronto. Ganha, cá está. Uma equipa portuguesa. E ganha uma injustiça de calhaças. Quer dizer, o Tottenham fica em quarto. Tem direito a participar na Liga dos Campeões. O Chelsea ficou em sexto, bom eles à Liga dos Campeões. Isso é que é uma injustiça, é uma lógica muito, muito bonita. Amigo, se a Académica venceu o Sporting, se tivesse sido à 2ª divisão, íamos ter um clube da 2ª divisão na UEFA. O Leixões estava na 2ª via e teve na UEFA. Então, mereceu, porque foi à final da taça. Olha que caraças. Pronto. Agora um clube fica em 6º no campeonato e coisa. E vai à Liga dos Campeões. Não interessa. Desde quando? Desde quando é que se vê? Desde quando? Então foi campeão da taça UEFA, da Liga Europa. Liga dos Campeões. É a mesma coisa. Acho muito não bem. Interessa. No campeonato é que se qualifica para a Liga dos Campeões, não é nos torneios europeus. Acho muito mal feito, ainda por cima gosto de Tottenham, por isso é que eu estou a gostar. Vamos agora ouvir uma música que vai ter história daqui a bocado, quando ouvirmos a minha outra escolha. Esta música é da Irlanda, Jedward, a música Waterline, e foi o último qualificado da minha final, foi precisamente a última música, canção número 18. É bem. E também chega à final. Siga. Quanto à minha, é da Grécia. Não, não é do... Opa! É uma música diferente. Bem, eu escolhi a música de Helena Paparizou, My Number One. Mas tudo o que é que estava em grego? Estou a brincar. Não. Eu acho que ouvimos isso. Não ouvimos isso aqui. Não, aqui não. Já falamos isso. Já falamos, mas não. Não ouvimos. A Casa Rural Granada está-me a seguir no Twitter. É bem. A mim não. Que é esta porcaria? Deixa eu ouvir depois. Deixa eu dar uma boa aqui para. Não. Continua. É estranho. Pronto. E então dizia... Ah, pronto, assim, eu escolhi esta música para tudo porque está alusivo à Eurovisão. O ritmo, também não é o mesmo. Este ritmo sim é diferente, é bastante diferente do da Lena. Mas pronto. My Number One. Esta música venceu o festival Eurovisão da Canção 2005 e foi a primeira vez e única até agora que a Grécia venceu o festival. A única. Foi ou não foi? Não sei. Acho que foi a única. Não sei. A Nana Muscolino venceu ou não? Não sei. Acho que não. Pronto, mas participou. Bom, E então, isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que, portanto, Helena Paparizou, que é só uma das cantoras mais famosas, ou era pelo menos, da Grécia, participou e não venceu, levou o festival para a Grécia. Para a Grécia? Eu escolhi esta música, pronto, por esse motivo, porque ela se vai à Eurovisão, e também por outro motivo. E acho que foi por aí que nós falamos disto. Foi o primeiro festival Eurovisão da Canção que eu acompanhei mesmo. Pronto, ok, eu os outros acompanhava porque lembro-me, aliás, lembro-me vagamente, até mesmo quando Portugal ficou em sexto, lembro-me vagamente, e que ficámos todos lá na sala, sentados no sofá, no chão, a ser... No sofá, tá bom. Pronto, mas eu mesmo assisti à Eurovisão, e eu mesmo fui pela primeira vez em 2005. Isto tudo porque no dia 16 de abril de 2005, encontrei, aliás, tive acesso à internet e pela primeira vez entrei num compartilhador de música. Pronto. Não vou dizer que eu emulo, porque não se pode dizer. Não, mas... falaste, foi exatamente essa frase que usaste depois. Pronto. E então. Então, pronto. Então, uma das músicas que eu baixei logo foi esta. Procurei por Eurovision. Saltamos, peço desculpa, senhor locutor. Sim, sim. Passamos para o final número 2, ontem à noite. A primeira canção foi a Sérvia. Joksimović. Zeko Joksimović. Nije Ljubavcvar. Não. Nije Ljubavcvar. O amor não é um objeto. Foi a primeira canção. Zeko Joksimović. Exatamente. E ficou operada também para a final 2. Grande nome da música. Canção número 1. Siga. Compartilhador. Quase me fazias mudar a minha escolha. Quase. Mas como não tem nada a ver com... É que uma coisa são as duas músicas mexidas. Uma coisa é uma música mexida e outra calma. Mas pronto. Bom. Logo à noite podes ouvir outra vez. Amanhã à noite. Logo à noite. Sim. Pronto. Mas então... E então eu escolhi essa música porque foi do primeiro festival. E foi num cenário muito engraçado, sabes? Foi naquela casa onde eu estive meio ano. Sim, foi nesse fizeste muitos padrões de costura. Exatamente. Mas é engraçado porque eu lembro muito bem dessa casa. Lembro-me muito bem das coisas que lá vivi. Da única música que lá compus. Não sei explicar, é engraçado porque eu lembro-me mesmo muito bem daquela casa. Por que estás a falar? O microfone está muito, estás a falar com a parede. E então, porque sim, eu gosto de falar para as paredes. E então, pronto, escolhi esta música numa espécie de homenagem à primeira vez que acompanhei um festival, depois a partir daí acompanhei praticamente todos. E também porque esta é uma música alusiva ao festival e que venceu, aliás, o festival. Este ano vamos ter uma música, no mínimo, meio estranho a vencer o festival, de certeza. No mínimo meio estranho. No mínimo meio estranho. Gostaram de outros ouvintes? É que eu não encontrei nesta Eurovisão nenhuma música normal. Não encontrei uma ou duas. E nos outros há? Nos outros há. Algumas. Não, há aqui músicas a conhecer. Não, olha, esta é uma delas, por exemplo. Bom, mais? Nada. Ah, nada, já está. Já está. Uma intervenção tua que vai ter menos de 10 minutos. Ah, mas agora vamos ouvir o Nije Ljubavcvar. Mas para já vamos ter a canção número 4, intérprete. Como é que chama a grega? Helena. Ah, Helena Paparizou. Com a canção. My Number One. Que participou no Festival Eurovisão da Canção no 2005. Ano de 2005. E ficou no 45º lugar, quando eram 43 países a concorrer. Exatamente. Ou seja, em primeiro. Hominhas. A Ucrânia ganha em 2004, a Grécia em 2005. A Grécia viveu ali 2 anos. Em 2004 veio cá ganhar o Europeu Futebol e organizou os Jogos Olímpicos. No ano a seguir ganhou a Eurovisão. Hoje está uma maravilha que está. Conclusão, nunca ganhou um Europeu Futebol e um Festival de Eurovisão em 2 anos seguintes. É verdade. Vamos ouvir então lá a grega, que agora acabou aqui a Sérvia. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. Love me, and you'll have me in your arms forever, and I won't. agora teremos uma... Sim. O que é que foi agora? Não, estava pensando numa música dos Alberto Reis. O que é que estás a pensar? Diz lá. Não, não, diz, diz que eu quero ouvir. Como é que é a música? Sim, diz que música é. Vida minha. Bum, bum, bum. Espera um pouco. Bum, bum, bum. Bom, um título muito apropriado ao dia de hoje. Esta é a noite do festival e vamos ouvir This is the Night. Curto caleia da malta, vamos abanar o capacete. Mas agora foi tudo música muito vocal, mas... Mais um. Foi a canção número 4 da meia-final de ontem. Da segunda meia-final. Anteontem. Curto caleia, This is the Night. Uma música que mal começou e eu pensei logo, esta não devia passar, mas... Bom, também passou. Agora sim. Este ano eles querem ver se arranjam um novo vencedor do festival da Eurovisão da canção. Mas está aí ele com as suas... A sério, como está... Claro. Estou a falar a sério, como está em crise... A Suécia nunca ganhou? Já. Mais uma vez, então não vamos ver mais um festival vencedor novo. Vamos. Pronto, agora vou falar sobre... Este é o meu vestido, vamos ver se estou novo. Sim, porque não. É tão difícil. This is the night. Vou falar. Primeiro. Fala. Começamos o festival deste ano, como eu já previ na primeira intervenção, com Euro, Euro. Euro, Euro. Let me refinance. Euro, don't be so dramatic, do Brexit. You got to be pratic. Euro, don't be so poetic, you're pathetic, you're ridiculous. Euro, Euro, let me refinance. Que é isto? Mais à frente. Euro, Euro, Euro, Euro, let me refinance. Das duas uma. Ou anda tudo bêbado em Montenegro, e esta é a melhor música de lá. Ou anda tudo bêbado na organização do festival, e não havia melhor para escolher de lá. Ou isto é tudo uma palhaçada, e andamos aqui a brincar com isto. Então tu viste outra da Espanha. Perrea, perrea! Aquele reggaeton. Que eles não me levaram. Isso é uma coisa que eu continuo... Porquê é que aqueles 5 estão sempre no final? Deve ser mais Itália, que até fez boicote, teve rodando sair à Eurovisão e agora... Agora pertence aos Big 5, aos grandes 5. Sabes porquê? Bem, ele com as suas. Não, é isso. Não, diz que eu estou. Não, é isso, é porque dão muito dinheiro para o festival. Ah, está bem. A sério, é por isso que vão. The Night. E a Itália entrou só com essa condição. A Itália regressou ao festival com a condição de ter lugar cativo. Pelo menos até 2016, acho eu, 2015, uma coisa do género. Isto nunca poderá ser um... Pois não. Um concurso puro, um evento em que ganha o melhor, em que ganha... Porque, aliás, até porque supostamente não era um país que devia dar dinheiro para o festival. Eram quanto muito eram todos, ou era o país organizador, ou como fosse. Eu acho que era, não é justo, como acho que serem todos, não é? Todos a contribuir para o evento. Não era uns mais do que os outros, mas pronto. Bom, eu aproveito já a música que vamos ouvir. Quem estava ao mão percebeu? A Gaetano da Ucrânia a cantar Be My Guest. Mas isso também passou. Eu só estou a passar músicas que passaram, porque as músicas que não passaram ficam para os charos de Eurovisão. Mas pensas que eu sou burro ou o quê? Está tudo combinado! Tudo pensado! Tudo planeado! Na verdade é que era burro. Ah, também sou. Pela primeira vez eu vi uma preta ucraniana. Devo confessar que esta Gaetano, ela não é ucraniana, certeza. É morena, é morena. Não, mas eu tinha. Ora bem, eu pego nesta, por exemplo, para dizer esta e músicas como a que ouvimos ao bocado de The Night, ainda vai passar aqui a da Turquia, também é uma maravilha, e a da Bósnia, também muito bonita. E ficam músicas, além da portuguesa, a da Holanda, não sei se tu ouviste a música número 3 de ontem, da Holanda, para mim até era a melhor toda, era. Tinha melodia, tinha conteúdo, e a rapariga cantava muito bem, mas não, ficou de fora. Quando eu comentei com a Nádia que íamos jantar, ontem íamos jantar um bocado mais cedo para depois ver o festival. No Dovski. É Ivanova. É exatamente. Tu disseste o quê? No Dovski. No Dovski. Nadiovski. Mas Nadiovski é não, mais. Não, é Bulgarova. É boa. Ah, assim está bem. Nadiova. Nadiova Bulgarova. Quando eu disse que íamos também logo ver um. Ela está na China agora, em Pequim. Xinjiang! Por isso aquela hora estava quase a dormir e eu disse logo, mais logo temos um evento para ver. e meti, copiei lá, canção número 6, Portugal, 7, Ucrânia, 8, Bulgária. E meti lá a Sofia Marinova, com Lavan Limited, a representante deles, e disseram logo, a nossa canção é pior de todas. Por acaso, coitadinhas, a canção da Bulgária. Também não passou. É assim, as pessoas não podem estar à espera, organizadores ou defensores do festival, como eu ainda sou, porque isto é assim. Eu vejo um festival de Eurovisão. Em média, 70% a 80% é porcaria. E é para passar à frente. Mas é aqueles 20% e 30% que ainda me fazem prender. Além de, o contexto geral da coisa, de saber tantos países da Europa, e não só, quem é que vai ganhar é sempre um... Eu fico mais coisa nisto do que num jogo de desporto. É um confronto que eu gosto, percebes? Um confronto saudável. Eu gostava de um festival mundial da música. Isso é que era uma pinta do caraças. Não podia ser que os árabes tinham ganhado, senão partiam esta porcaria toda. Vinha para aí os sobrinhos do Bin Laden, caralho. Acho que é bom! Não fazias um bocadinho tipo para continentes, percebes? E depois havia uns certos finalistas de cada. Interessa? De cada continente. O vencedor não fiz a poder ser um Arábia Saudita ou Qatar ou uma coisa dessa. Mas nós aqui temos extremistas também. Temos turcos, que agora estão a ficar mais extremistas. Temos uma comunidade árabe em França, demora por aí. Só gritos, pá. Por que é que hoje em dia nas músicas tem que se cantar sempre? Mais fogo do artifício. Eu quando vejo uma música com foguetes, pronto, já não me serve. Agora vamos ficar eufóricos com a canção número 11, Euforia, cantada pelo Lorin, representante da Suécia, que, dizem as crónicas, a Suécia está muito confiante este ano e acreditam que vão voltar a vencer o festival. Falaram muito nos AVA ontem. Sim, a Suécia. E o Pedro Granger, que sabe muito aquilo, diz que a Suécia é a favorita, não só à meia-final, como à final. Que é esta música que vai ganhar. Eles já sabem que música que vai ganhar. Então, é como a outra, que sempre sabia que ia ganhar a Alemanha. A Mission Freedom. Pronto, amigos ouvintes, estamos aqui a ouvir a música vencedora do Festival Eurovisão 2012. Outra vez. Olha, na hora de nós dizer isto ia ser mesmo. Então, a Antena Web informa em primeira mão que esta é a música vencedora, atenção, notícia em primeira mão, vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2012. O próximo festival vai se realizar em... Estocolmo. Suécia, é o festival de 2013, isto é, se o mundo... Antena Web vai estar lá, representada pelo Oscar Alhinho. Atenção, isto é, se o mundo não acabar no dia 25. Ah, pois, ainda vai acabar antes, exato. Portanto, mas se não acabar, né, e se a Europa não for ao fundo, entretanto, vamos ter um festival Eurovisão da Canção na Suécia. E se a EBU não for à falência? Atenção ao pessoal daí dos Piratas Compras, porque isto, para disponibilizar o material, vai ser difícil. Já se conseguem, se conseguem. Sim, cuidado. Como é que os defensores disto ainda querem algum crédito? Epá, eu ontem estava a ouvir as músicas e a ver as atuações e estava a lembrar-me do que era o Festival Ninho de Senlé em 71. Não é preciso ir tanto. Tu tens noção de que eu fiz uma notícia? Fizeste uma notícia? Se amanhã ganhar a Suécia, eu vou pegar isto e vou colocar no Facebook e no Twitter. É verdade. Nós estamos a falar, nós estamos a ouvir de fundo a ver se é verdade. Estás a armar-te em Sabichão e vai ganhar outro país qualquer. Bem. Se for a Alemanha, diz-se que é uma questão política, não é? Exatamente. Se for a Itália, diz-se que é uma questão de favor, já não ganha muito tempo, não é? Exatamente. Se calhar não, vocês é uma vez ganham. Já ganhou, já. Então, agora, estou em 64. Se for a França, é solidariedade com o Sarkozy, não é? Exatamente. Estou a ver se for. Se for. Se for um dos países do leste, é uma questão de solidariedade, coitadinhos. A Ucrânia não ganha de certeza. Bom, e então no meio desta porcaria toda, houve lá uma raparigazinha, coitada. Que ontem à noite cantou na canção número 6, Vida Minha. A única música que teve guitarra portuguesa no Festival da Canção Português, no Festival da RTP. Foi a única que teve como guitarra portuguesa como fundo. E por causa disso ganhou. Mas pronto, coitadinha. Como não levou fogo de artifício, nem uns gajos, umas gajas nuas para dançar lá atrás. Sei-se a Turquia, a última canção desta intervenção. A música chama-se Love Me Back, interpretada por Ken Bonomo. Foi a canção número 13, que não deu azar, amigos ouvintes. Isto aparou-se para... Pronto, mais fogo de artifício. Ainda agora começou. É só para... Oh, isto não é festival de canção, isto é feira popular. E eu logo vou dizer ao meu diretor, lá de trabalho. Olha, amanhã não trabalho à noite, vou à feira popular. E ele, quer ver cá em Lisboa? Eu vou contigo. Que não é mesmo o festival da Eurovisão. Tem instrumentos lá no sítio. Diz? Tem instrumentos lá no sítio, a Turquia. Musicais. E tu dizias... Não é Lisboa. Vou a Baku. Vais aonde? Olha, desculpa lá e já não vou. Ao menos o buraco já está feito. Ora bem. E a coitadinha da Filipa, na canção número 6, lá cantou Vida Minha. Interpretou bem, por acaso. Não desatinou. O coro esteve bem. Também esteve no sítio. Muito... Foi das interpretações das 36 até agora. Das melhores. Das mais... Não, das mais... Com classe. Sim, das mais melhores no sentido de interpretação. Ninguém andou às camalhotas. No sentido de maturidade. Ninguém andou às camalhotas. Nem foi preciso andar aos gritos e fogo de artifício. Foi... Teve classe. Tal. Ela foi inocente no sentido de... Ela, pronto... Quer dizer, foi uma interpretação clássica. Só que hoje em dia... Olha, as pessoas fossem para lá as non-stop, passavam. Como passaram, aliás. Sem festival. Não interessa, mas se fossem para lá como elas foram, passavam. Mas depois a Luciana e o Rui não passaram. Every brand you take, every man you can always do. Na altura a Luciana nunca estava assim, grande coisa. Nem o Rui Andrade. O Rui Drummond. Olha, esse foi a Andrade que já merecia ganhar o festival. Isso era. Não é? Isso era. E conclusão. Eu desconfio que esta foi a última vez em que eu dei tanta importância ao festival da Eurovisão, porque vale, é o que eu digo, vale por aqueles 20%, mas o resto começamos a sentir que é tempo perdido. Eu não sei se tu pensas isso. É, até não ouvir músicas que é isto. Eu estou sempre desejoso que chegue. Hã? Eu estou sempre desejoso que chegue. Eu também. E terça, quinta e logo vou ver. Não, é assim, é que eu passo um ano inteiro a inventar temas para o festival, para o programa. Quando chegar a esta altura é fácil, não é? Não é? Quando chega a esta altura, o história da televisão ganha uma vida diferente, não é? Antes mais, fácil de fazer. Martinho, não, já chegou. Agora queria que não passasse. Quer dizer. Apesar de não ser, na minha opinião, uma das melhores canções dos últimos tempos, dos últimos anos do festival na RTP da canção, há que defender o que é nosso. O Filipe Sousa até foi das melhores. A par com Holanda, Albânia, por aí. Para mim foi das melhores representantes na Eurovisão. Claro que considero injusto a não passagem à final. No segundo ano, no ano passado, foi muito justo, mas este ano não. A não passagem à final. Mas vamos ouvir a vencedora do Festival da Canção, cujo título é o que me apetece ver. Dizer Vida Minha. Que tantas mudanças. Maio é o mês das mudanças e a vida minha mudou como estava exatamente há um mês. Vamos ouvir então. Vamos defender o que é nosso e escutar o vencedor do Festival RTP da Canção deste ano. Canção número 6. Intérprete. Filipa Sousa. Título. Vida Minha. Destino. Eliminada da final. Sigo as ruas da cidade, velha, escura e imperfeita. Cheira a beijos de saudade numa praça que se enfeita. Há uma criança que corre, uma vizinha que espreita, e em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. De chegar para te abraçar. Se fosses luz, amor, a luz do dia, sorriso inspirador de fantasia. Se fosses água, amor, qual água pura que mata a sede à flor da ternura. Se fosses luz, amor, a luz do dia, sorriso inspirador. Mas sempre tudo que possas ser. aqui da vez. Pois perguntamos da nossa emissão de hoje. Agora vamos ouvir a Estónia com Otleplan e a música Kula, canção número 14, também apurada para a final de hoje. Olha, faz-me um favor, porque eu esqueci-me aqui de um pequeno pormenor. Consegues ir aí ver as músicas do Festival de 2004? Consigo, pá, é só pedires. Então vamos lá ver como é que se chama a música do Zerko Joksimovic. O quê? Zerko Joksimovic. Não vais escolher a Ruslana, o Wild Dances? Não, quero escolher o Zerko Joksimovic. Ruslana Lijitsko, teve na final? Teve. Então se teve, vamos lá ouvir. Acho que fica o seu número 7 ou número 8. Ora bem. Eu acho que não tenho os números inteiros. Só tenho... Ah, tem! Com a vez? Sério Montenegro. Zerko Jo... Como é que é? Zerko Joksimovic. E a Ad Hoc Orquestra com Lana Moj. É isso, Lana Moja. É isso. Lana Moja. Lana Moja já passou aqui. Que eu não descobri este nome no escolho histórico. Ah, já. Tenho quase certeza. Pois já. Pois há. Pois há. Olha, vai lá ver. Não sei onde é que tens que meter aí. Espera, eu vou lá. Vai lá. Enquanto eu dou-vos aqui música. Não é preciso, olha, já cá estou. Escolhes. Moja. Está aqui? Ok, tu não tens isso atualizado. Eu já tenho agora até o mês de abril, tenho quase certeza que passou. O Lana Moja. Eu não me descobri este número. Lá. E agora o que fazemos? Diz lá. O que fazemos? Eu digo o que fazemos. Escolhes mesmo. Se tiver repetido, leva na tromba. Não, eu escolhi uma que não escolhi de certeza. Eu tinha aqui duas para esta música. Tinha sim, mas está agora. Não, tinha duas, tinha. Claro. Estou a falar certo, tinha duas. Claro. Mas se eu porventura, claro, se eu porventura... O Ana Moji não passou para se dar um leve na tromba, é isso? Por... Exatamente, é mesmo por aí. É mesmo, mas há, mesmo. Mas estás a ver mesmo cenas. Mesmo. É que para a semana, se porventura para a semana, coisa e tal. Aqui também não tenho. Mas eu já escrevi esta música. Aí também não tem? Não, porque esta também não está atualizada. O que está atualizado está no outro computador. Ah. Eu já escrevi isto, um ano mas depois, de depois se puderes envia-me. Porque tens isso... É assim, tens isso igual a mim, em termos de formato. Porque fui eu que fiz o formato, ora caraças, eu é que ando a trabalhar para este programa, tu não fazes um caraças, está sempre. Já também, não é, já fiz. Mas eu tenho certeza que escrevi esta música. Também se não foi no escolho histórico, eu tenho que agradecer. Será que há algum quadro? Não, eu não meti nada disto. Pronto, olha, se não meti, para a semana abres com esta. Ah, já escolhas para a semana. Já. Para a semana meto esta, o Lana Moja, como fundo. É o que quiseres. Pronto, fala-se lá sobre outra. Outra música, tu vais ter que dar mais dinheiro também. Ai, o caraça, já estás a partir. Como é que se chama a música da Joana Leite? Este ano, no festival RT Pumbas, da canção. RTP Pumbas? RT Pumbas! RTP. Trazer paia! Não parecia? Parecia. 26 countries, espetacular. Depois da... Filipe Sousa, vamos ter a... Depois da Estónia. Ah! Vamos ouvir o país vencedor do... Do caraças. De coisa? Do Festival da Eurovisão em 2009. Porquê que as Ilhas Faroé nunca participaram? Hã? Porquê que as Ilhas Faroé nunca participaram? Podiam participar? Porque as Ilhas Faroé são um país europeu? Isso já não é à minha cabeça, porque já não sei. Ora bem, porquê que a Noruega não aparece? Não me interessa? Ah, está aqui. Olha, nós temos as Ilhas Faroé em segundo lugar, já te chega. Mais uma canção, falta pouco, faltam três. Canção número 16, Toji, com Stay. Número 2 do European Top 20, ah, isso é da Shakespeare Sister. Casamos 16, Toji Stay, representante da Noruega, mais uma finalista. Yeah, meu, sou weather fake. Isto é que é music. Ei, bem. Trust me, how can you get me, so I can get my satisfaction. Trust me, and I can get me, so I can get my satisfaction. Satisfaction. Ou aquela do... Anamulipi, pum pum pum pum pum pum. Aquela de... De Spina Bandi. Foi inspirada nestas músicas. Sim. Bem, vamos a resposta... Vamos lá, Joana Leite. Canção número 5, Joana Leite. prometeste uma coisa que nunca mais arranjaste. O quê, pá? Não posso ser em ONU. Ah, eu contacto. Exatamente. Acho que era isso. Porque também aqui não diz o nome da música. Ah, acho que vai estar as boas. Por acaso, não era bem isso, já não me recordo. Não, não era isso que me tinhas prometido. Pois não, tinha prometido um encontro com ela particular, não era? Pois. Não. Pois, o amor é maior que a vida. O quem? O amor é maior que a vida. Pois eu disse que não podia dizer nenhum, mas depois eu digo que tem off. O nome da música, eu o amor sei, é maior que... O amor é maior que a vida. Pronto. Primeiro de tudo, eu vou ser sincero. Eu não gostei muito, ao princípio, eu não gostei muito da interpretação. Acho que ela demorou a entrar na música. Mas esta Joana Leite tem um timbre, para mim, fantástico. Não é que seja uma cantora tipo Celine Dion, nem coisa do género. Mas... não sei, gostei do timbre dela. Sim, uma voz assim muito simples, muito... Não sei, gostei mesmo muito. Nós nos últimos anos até temos escapado... Eu não me lembro da última vez em que um festival, um vencedor do Festival Eurovisão foi isto, pontos. Por acaso não me lembro. Ou é género pop, como a Satellite, ou música mais calma como a 2009-2011. 2008 quem ganhou? Rússia? Não. Não, 2008 foi, já não sei. É de ser que em 2007 foi a Maria Sereia... Ah, pois foi. Em 2007 foi a Maria Sereia Fóbic. Com música. Ah! Estou a dizer, a última vez que ganhou uma música pontos ganhou. Foi em 2006. Quer dizer, não foi pontos, foi rock! Aleluia! O grande Lord! Mamaca! Oh, isso não era pontos. Foi não. Siga. Já, Joana Leite, já sei onde é que tu escreveste Moia. Moia. Lá na Moia? Onde? Não foi lá na Moia, foi Moia. Qualquer coisa. Da. Maria Serifóbica. Pronto, já disse. Depois eu confesso-me aqui e ajoelho-me perante ti. Se lá na Moia não entrou. Siga, depois da Noruega vamos viajar até à Bósnia-Herzegovina. A Bósnia-Herzegovina trouxe com Maia Sara a canção Koraka Tiznam. Foi o que ela acabou de dizer. Eu conheço os teus passos. Canção número 17, também qualificada para a final. Só faltam duas. Siga, por isso tens 6 minutos para falar. Yeah. Então. Bom, eu escolhi esta música da Joana Leite, mas porque eu gosto deste timbre. É engraçado porque. Não é pelo nome, mas ela tem mesmo um timbre de leite, no sentido, um timbre branco. A sério, ela tem um timbre branco, um timbre fresco, tem um timbre de tarde calor. Estás a falar de queijo. Queijo branco, queijo fresco. Não. As influências da banha de porco. Olha, esta também é boa. Esta eu puxava para os 5 primeiros. Portanto, um timbre branco, no sentido simples. Fresco, sei lá, um timbre de tipo tarde de calor de sábado, tarde normal, tranquila, comida ao pinhal. A imagem que eu tenho são as imagens que eu tenho com quando ouço esta música da Joana Leite. Pronto. E escolhi essa música, pronto, por esse motivo, porque transmite energias muito boas. Escolhi também porque faz parte do festival do Pumba da Canção. Mas... Ai, que assim caio. Fala agora. Que assim fica mais perto do microfone, não ligou. Pronto, não, é de facto... Pronto, estes foram os vários principais motivos. Tendo em conta que eu não pude escolher lá na Moia, não é? Prontos, pá. Se porventura eu escolher lá na Moia, pá, isto vai rolar chapadão, viu? Mas pronto. Oh meu, tu parece que estás a querer... Ai, ah, é, tu vais a essas chantras da Cachimónia, tu é que sou o boss aqui da zona, estás a ver? Que giro. Ah, então vai lá essas chantras. Tu és o boss aqui, mas eu chamo o boss em si. Ah, e a gente... Ah. Sou como o outro, olá, Sandra, sou o Mário, dono desta... Estás a perceber, lembro, o Manuel Carlos? Eu lembro. Manuel. Não, mas agora a sério. Pronto, olha, se porventura nunca escolhi lá na Moia, já tenho uma escolha para daqui a 2 dias. A 2 semanas, aliás. É. Eu já tenho escolha já para a emissão número 100. Ai, ai. Não, mas é um facto. Realmente, eu escolhi esta música mesmo por isto, porque transmite estas energias calma, mas eu gosto desta música, eu gosto desta voz. Embora, é assim, de todas formas, sabes que eu prefiro... Fechemos com a última canção da última meia-final, canção número 18, Lituânia, Donny Montel e Love is Blind. É verdade, eu por acaso não disse mesmo para o Facebook. Passei a Eurovisão! Mas não é Charles, I love. Não é isso, o amor é cego. Pois. Então, mas essas coisas. Tu não és amor. Por acaso, para mim és um amor. Então, eu sou amor em pessoa. Sim, continua. O amor não é cego, tu sou cego também. Continua, pá! Coisa, percebeste? Continua! Pronto, e então? E então, pronto, é assim, esta música. Sabes que esta música é daquelas 3 ou 4 que eu prefiro dissociar do Festival RTP, porque se eu associar o Festival da RTP, eu não consigo gostar destas músicas. Nem desta, nem da Ana Filipe, eu não consigo. Eu cada vez que me lembro daquela fantochada. A sério. Qual fantochada? Aquela fantochada que não sabia os nomes dos artistas, porque. Tipo, do festival. O festival que obrigatório. Por acaso, é assim. Foi feito num coisa com meia dúzia pessoas, sim. Se por um lado eu fiquei com pena da Filipe não ter passado, por outro lado achei bem feita. Para não para a Filipe, mas para a organização portuguesa. Por acaso também pensei isso, quando vi quem ligar, quem estava a ir. Ah, meus amigos, vocês pensavam que era só porque tinha... Quando começaram a fazer os semifinalistas e não dizer em Portugal, finalistas. Quando vocês pensavam que lá por ter uma guitarra e estar na moda a guitarra portuguesa, que ia eu passar, falo, né? Pumba! Foi bem, não foi porque a Filipe esteve bem, de facto. Para o ano, deem liberdade total. Exatamente, para o ano. Até podem aconselhar. Se houver festival, não deveria com isto. Pois. Não, bom, é para RTPS. Pois. Tem que haver, não é? Tem que haver. Agora que estamos a ouvir a última música da segunda meia-final, ao bocado na outra intervenção, para explicar o meu desagrado com o festival atual, na terça-feira estava a decorrer a votação da primeira meia-final, a RTP não deu em direto, deu mais tarde. Quase à 1 da manhã faltava um semifinalista. E a Irlanda, que ouvimos aqui, era um dueto de jovens, que era... Só corriam e saltavam mais do que cantavam, e acabaram dentro da água e tudo. Foi um espetáculo, caraças. A música era pois uma porcaria. A música era uma porcaria. Mas... Waterlines, Edward... Faltava um. E a Irlanda ainda não estava lá na lista dos apurados. E disse o meu pai, vai ser a Irlanda. E eu, pois, está cá a porcaria. A Irlanda tem que passar, vais ver. E tal, Irlanda. E eu, vai ser o Carlos. Já sabe o que vai acontecer. E o meu pai diz logo, a Irlanda tem que passar sempre. Mas sabes uma coisa? Sabes porquê que Portugal não passou? Portugal não foi na terça. Pois não, mas foi na quinta. Mas Portugal é... As pessoas ainda não percebem, mas Portugal é o país mais ridículo da Europa. Ridículo, não é ridículo. Ridículo? Tu estás ridículo. Disse ridículo. Tu estás ridículo. Pronto, disse ridículo. Ah. Nós estamos a ser usados, não é? Pela União Europeia, ou pela Zona Euro, se quiserem reduzir isto um bocadinho. Nós estamos a ser usados. Mas eles só querem brincar connosco, eles não nos querem para nada. Por isso, Portugal é assim, a Grécia, e eles de repente assustaram-se, porque na Grécia perderam o controle da situação. Com Portugal... Como ele já está a sair do contexto da Eurovisão, eu vou-lhe cortar o pio, senão nunca mais estamos aqui. Hoje tivemos canção número 1, intérprete Nuno Ramada, título Parabéns Vera. Canção número 2, intérprete Carlos Bonaparte, o título... Eterno Abraço. Diz direito, Eterno Abraço. Canção... Eterno, eterno. Canção número 3, Lena, título é... Satellite. Canção número 4, visto que não sei... Qual é que era a 4? Eu estava a pensar na Grécia. Ora, pois é, a Grécia. Desculpa. Helena Paparizou. Título? My Number One. A canção número 5 ficou a cargo da Filipa Souza com Vida Minha. E vamos fechar com Joana Leite e O Amor. É mais. Maior. Maior. É mais maior que a vida. É muito maior. Grande português. Outra vez, pá. Fraga-me. Voltamos para a semana. Parabéns à Vera, com os seus 26 anos. E parabéns ao FIAKP, que há 8 anos foi campeão europeu. E vejam lá, se desta vez não é mordida por um cão. Quando sai de casa, já parece um cão e depois anda com gesso e depois é o caraças. Está aqui o meu, à espera de entrar. Ficaste logo sem a mão. Não tomaste atenção e ficaste sem a mão. Espera. Então vá. Então, até à próxima. Bom festival e que ganhe melhor. E que melhor seja... Tá lá, qualquer. Okay.